Super Pop Live. Super Pop Live. A empolgação de tocar pra vocês é arrepiante. É algo imaginário. Obrigado por nos fazer felizes. Por nos incentivar. O aniversário do Passat! Por nos incentivar. Para a sua alegria. Oh! Avisa todas elas, DJ Tomix chegou. Com a alegria de todo mundo. Avisa todas elas, Tomix chegou. O DJ Tomix vai pra cima da família. Vai pra cima da família. Avisa todas elas, DJ Tomix chegou. E quem é do Paysandu? Quem é do Paysandu? Quem é do Papão? Joga a mão pra cima. Joga. Só a galera do Paysandu. Tá ali na palma da mão. A torcida do Papão. Tá ali na palma da mão. Peraí. E a torcida do Remo tá aí, tá? Do Remo, joga pra cima, torcida do Remo, tá ali na palma da mão, a torcida do Leão, tá ali na palma da mão, vai começar tudo. Avisa todas elas, DJ Tomix chegou. Amar, amei, gostar, gostei. Quero ouvir! Agora eu não quero nem de graça. Que é, Cassaniel? Ui! Não dá mais. Que é, brother? É muito pop na tua cabeça. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela. Vamos, cabeção pro monte! Aqui me dá. O rei do funk no Brasil! Sucesso, garoto! Entrando aqui no live pra você dançar. Amiga pra lá, cuidado pra ela não te dá perdido e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá perdido e vim aqui me dá. Pega uma mulher bandida aqui, tem! Qual foi a mulher que disse pro namorado que ia dormir daqui no som do Passat e no Pop Live? E a mulher que tá solteira aí no baile, bota a mãozinha pra cima. Joga pro lado e pronto. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. E aí? Aê, aê. Tomix. Ai, faz a fila, vem aonde cada vez. E a GDM aí com o bandeirão. Cada vez no lindão, por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai. Obrigado, meu parceiro, prefeito. Anderson. Vai. Anderson Mendes. E a loiríssima. 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem. Muitas. Bagulho doido, joga o bracinho pra cima. Tá ali na palma da mão. Vai. E aê, boca de pelo, tu tá beijo. E aê, boca de pelo. Quando ela dança, essa menina é da Tomi. Senta pra caramba, essa menina é. Mas chegando no baile, bora endoidar. Sensação, um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Bota a mãozinha pra cima. A mulher que tá solteira, joga a mão mãozinha pra cima, mulher que tá solteira no baile! Júlio Lucena, está por aqui comigo. Bacana te rever, meu brother. É nóis, maninho. Júlio Lucena! Toda a nossa equipe Fortaleza também tá aqui na área, obrigado. Pitch alucinado, o pretinho do poder também. O Fábio que se passa, Neide também. Aumentando. O calor vai aumentar. Essa menina é da aula. Senta pra cá. Tá aumentando, Neide. A temperatura vai subir. Ela é a sensação. O shortinho bem curtinho. Mostrando sua sedução. Que papatão, papatão grandão. Aí, mas caramba. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano. Peraí, que não tem hora pra chegar em casa e joga a mão pra cima que eu quero ver. Só que não tem hora pra chegar em casa nessa porra aí. Vem comigo. Se tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Tuas amigas putiane. Tuas amigas putiane. E aí, Duda? Eu vou comer também. Tuas amigas putiane. Eu vou comer também. Aí, mulher! Aí! Oi, oi, oi! O bagulho vai estourar! Pula, sai no chão! Que doida! Que doida! Que doida! E quem gosta de chope periquita, bota a mãozinha pra cima! Faz o sinal da periquita que eu quero ver! Faz o sinal da periquita! É chope periquita, é chope periquita, é chope periquita, periquita, é chope periquita! E aí, meu parceiro Elias? É chope periquita! Elias Batidão, o da carne confiável! É tamo junto, maninho! Sai do chão, todo mundo! Quem tá com uma latinha na mão aí, joga pro alto a latinha que eu quero ver! Joga a latinha pro lado e pro outro, joga a latinha pro lado e pro outro, joga a latinha, joga a latinha, joga a latinha, joga a latinha! Bora endoidar! O aniversário do meu produtor Igor. Bora, Igor. Parabéns, maninho. Alô, Batistão. Grita, maninho. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Alô, Jorginho dos Fanáticos! Cadê o Gil, hein, maninho? Tá aí também! Tá aumentando, não tá, Jorginho? O calor vai aumentar. DJ Júnior Calado! Está aqui comigo! Bora, Júnior! Joga a mão pra cima! Quem tiver solteiro! Quem tiver solteiro! Quem tiver solteiro, joga pro céu, joga pro céu. O bagulho vai doidar no paraíso. Explode tudo, e tudo. Que é isso? Super Pop Live. Uma emoção atrás da outra. Olha bem pra mim. Ai! Não

mais uma. Não imaginei você tão lindo assim. Não é sonho. Quem que elas gostam, cabeção? É real. Quero ficar contigo pra valer. Então vem pro Super Pop! Pode vir, pode vir, pode vir! Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo. Acelera o bagulho! Parabéns, Batistão! Bora, maninho! Bora endoidar! Bora, maninho! Bora endoidar! Tem bicada, tem bicada, tem bicada. Joga pra cima, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada pra direita, dá-lhe uma bicada pra esquerda, dá-lhe uma bicada pra direita, dá-lhe uma bicada pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. DJ Tom Mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Tom Mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. E aí, dourado? Fica à vontade que o Belém do Pará. Vem pro Pará. Porque no Pará é. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. É pra todo lado, LG, LG. Pra todo lado. E aí, Renan Mesquita? E aí, papai? Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. E quem gosta de rock doido, joga pra cima também. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai, meu pop, meu pop, meu pop, meu pop, meu pop. A gente brigou. Ei, faz o seguinte, manda ela vir pra cá. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Toma, até toma, o chão, toma, até toma, o chão, toma. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Chão, chão, chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, gol! Um, dois, três, três. E aí, família do Lava Jato? Moto, motora, Maisena, o Julivan, o Andrezinho também tá na parada. E aí, Júnior Soneca? Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, meu pop! Alô, Belly! Tu quer então toma, vai! Beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Belly! E aí, meu brother? E aí, Sassá Moral? Pega a chave! Mix! Hoje o aniversário da empresa Passat, viu, aqui no Paraíso. E os passateiros e os seguidores do Pop Live, meu irmão, que apareceram hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que vieram hoje vir curtir o aniversário do Passat. E o Pop Live hoje, um convidado especial para esse grande evento hoje, viu? Obrigado, Juninho, obrigado, Ellison, do Mix e o Nandinho, viu? Para os seguidores do Passat também, era de americano, viu, Curuçá, em Engapi, do Mix. São Francisco do Pará, em Garapé-Açu, hoje. Eles estão todo mundo aqui, os passateiros, viu? Obrigado de coração. Um abraço do Sassá Manoel pra todo mundo aí, viu? Valeu, Tom Mix, não alivia, não! Pega a chave, chave! E aí, Emerson Silva? Ele é a primeira dama do Mita comigo! E aí, Luanzinho do DNA? Cheguei aqui nem patrão, no Passat moral pra mim. Eu sou moleque doido, tá tranquilo, tá suave. Super abraço pro Arlen Safadão. Magia, a pressão já tá aqui comigo. O gerente. Cheguei, moleque doido. O Natan Lopes. Para, humildade e disciplina. O Leonardo Soares. Mula. O Léo Martins, Lucas Martins. Super Ribinho. Eu sou moleque. Iago da Evolução Fitness. Olha a buzina do Passat. Lucas Araújo. Toda a galera de São Domingo. Chavada vai rolar, chavada vai rolar. Chavada e bicada hoje, maninho! Tá pegando fogo! Bora, Alisson! No silêncio da noite, ouço o som da floresta. Ouço asas batendo e todo mundo em alerta. Vejo os olhos... Alô, Clotes Brasil! Júnior Soneca! Vendo. E breve patrocinando o Domix. E tamo junto, meu brother! Valeu, Júnior! Chegou o pop das equipes respeitada. Levanta a faixa e o pacote de gelada. Chegou o pop e hoje tem festa no Ninho. Com Alice e Juninho, Tom Mix e Nandinho. Chegou o pop das equipes respeitada. Levanta a faixa e o pacote de gelada. Chegou o pop e hoje tem festa no Ninho. Com Alice e Juninho, Tom Mix e Nandinho. Chegou o pop e alê. Chegou o pop e alê. Parabéns, Batistão! Já tá aqui com a gente, bora, Luane. Obrigado, minha linda. Valeu pelo seu carinho. Professor Kleber. E aí, meu professor? O Dudu tá na parada. Alô, Dudu. Tudo bem, pode me tirar tudo que eu tenho. Ali, Duduzinho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pitch. Pitch alucinado. O papai do ano. Parabéns, Pitch. Pode me tirar tudo que eu tenho. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Tô na minha onda, então não liga pro... Super abraço aqui não pro Mega DJ Emerson. Grande abraço, Emerson. Obrigado pelo seu carinho. O de Emerson Pantoja da Pop Live. Tudo aconteceu, eu te dei um beijo. E depois? Depois me entreguei, parecia um sonho. Bota pra cima quem gosta das marcantes aí! Estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela passou? Vou baixar o som! Um, dois, três! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Joga a mão pra cima, bate palma e faz o S. Joga a mão pra cima, bate palma e faz o S. Joga a mão pra cima, bate palma e faz o S. Dalito! Obrigado, Netinho GDK. Gatíssima! Camila também tá aqui comigo. Um abraço! Encontrei o amor. Sozinho estou. Só não posso explicar. Ei. Porque o destino mudou nossa felicidade. Ei. Ei. Ei. Ei. O que eu faço, amor? com o vazio que ficou. Sem você na minha vida, vem e diz pra mim. E aí, Gabrielzinho do Red, vai a parada, fala pra ela, vai. O nosso amor, bandido, mais que um sonho, mais que lembranças. Hoje é aniversário do Gaspar Dormido. Vem, diz pra mim. Ele falou, tu é por minha conta, maninho. Apaixonei, já não posso esconder. Bora, bora endoidar. Que ele já tinha outra. E aí, Júlio Lucena? Que posso. Tá de volta, mano! Então bora, galera! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro. O meu prefeito Anderson Mendes! Não dá. A loiríssima de Almeida. Ô, loiríssima! Quero outra mulher. Elisângela, me fale mais dessa paixão. Joga as duas mãos pro céu! E pode cantar pra mim pra ficar bonito! Não dá! Eu amo meu amor! Vai! O quê? Só traição! Super abraço aqui pra Mandinha Pop! Já tá por aqui comigo, obrigado, Mandinha! O Andrew! Obrigado, Andrew! Andrew Pop, que nos representa também aqui em Castanhal. Oi, maninho! Oi, oi, oi, oi. Você é dona dos meus sonhos. Júnior! Letson Miguel! Obrigado, Júnior! Minha esposa Brigínia aqui do ladinho, Lucas Araújo! Como é que tu parece, neném? Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida que pro céu, dá-lhe o soguinho, dá-lhe o soguinho, soguinho, soguinho tu. Eu não quero ver você partir, a vida é tão triste com você longe de ai. Mim, deve haver um jeito de prender seu coração, minha vida é tão vazia sem você, minha paixão, preciso do teu cheiro, aqui na minha cama, e você dizendo, baixinho que me ama, só você conhece, cada não tem onda, cada o pop é diferente, foi com o badalação que eu me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Olha aí, olha aí, olha aí como tu vai puxar mais uma lá do fundo pra galera se ligar, tu vai. Eu procuro as luzes que toma! Encontrei em seu olhar quando te conheci. Play a primeira dama Daiane. Vim só pra te dizer, só penso em você. Não há guerra. Parabéns pro gerente boa, o Letson Domingos, o do Capim, o Pindo Fronteiras. Um abraço, Lucas Martins, Léo Martins, os reis do açaí. Lá no São Domingo. Meu coração é super poderoso. Essa galera. Um dos melhores produtores do Nordeste do Pará, Júnior Calado. O homem só é calado, velho. Vamos, Júnior. Alô, Júnior Dali Davi. Já que, maninho? Logo senti que a minha então vamos de rock. Foi amor à primeira vista. Agora só quero. O Elias Batidão. Toda a galera do açougue do Batidão. Obrigado, meu brother. Tamo junto sempre, viu? Super pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Ei, ei, ei, joga esse bracinho lá pra cima, todo mundo. Dá-lhe, soquinho, dá-lhe, soquinho, soquinho, soquinho. o Cleito Corretor, o Leandro Cearense, tá de rock desde ontem. E aí, Leandro Cearense, o Renan do Detran, alô, Neijer! Sabe o que se passa, DJ Nando? Tá no bagulho doido! O Midiático, Arlen Safadão, o Nathan Lopes, o Léo Soares, super abraço, mano! Joga pro céu e canta! Vai, meu pop! Me desculpa vir aqui desse jeito. É o seguinte, todo mundo com o bracinho pro lado e pro outro. Bracinho pro lado e pro outro. Bracinho pro lado e pro outro. Quem tá cansado dessa violência, não só no Pará como no Brasil, quem quer paz nesse ano e sempre, joga a mão e canta. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais, faz três. Bora, Tássio! Bora, China! Ilha me deixou pra cima, bebê! Bora, Mateuzinho! Bora, Camirinha Live! Mas hoje eu não vou. Eu quero ouvir! Vou pra casa, Dona Maria! Quando a ousadia. Pra ficar bonito, eu gostaria que todo mundo acendesse o celular. Bota o celular lá em cima! Bota o celular lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Ela me fez comprar um carro. É, gordão! Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botinha. Obrigado, Júlio Pop. Rogério de Salinas, Netinho João. Mas toda a galera de São Miguel do Amá tá comigo. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Com vocês, hein? Vá pro inferno. Deixa de ser peão de ouro e modão. Meu violão não deixo, não. Não deixo, não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Não deixo, não. Deixa de ser vaqueiro, ouve forró, ouve modão. Não deixo, não. Não deixo, não. Larga o meu chapéu pra usar. Rafael do Costa Prime, juntamente com o Iago das Produções. Não tenha. E quem sabe vem! O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Joga a mão pro céu! Joga todo mundo! E vem com a gente! Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia sem caixa. Super abraço pra Nanda Reis, o Mari Santos, Gene, Anne, Mari. Floresceu. A Mari Fértil, meu irmão, tá sempre comigo. Obrigado. Super Rubinho, Iago da Academia Evolução Fitness. Paulo Vitor, jogador do Linense. Lá de São Paulo, obrigado, Paulo. No cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, espelho e fuma. DJ Alexandre, impressão! Lá do Tigre! Uma paixão de pontos literários. Você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido. Agora de verdade! Quem tá feliz? Sai do chão! Você me arranha. E no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as malas. Para, por favor, tô falando sério. Pra que se apressar em um mistério? Se existe Acende a chama, meu águia. Sempre soube que eu já tinha alguém, então não venha com chantagens, você me arranha. Bagulho louco. Pode falar? Posso falar? Que baile é? É o baile do Tom. Vem. E quem tá feliz? Mas eu só quero é ser feliz. Vai começar o show do Águia. E eu quero fazer uma perguntinha aqui em Castanhal. Qual é a mulher ciumenta aí no meio? Joga a mãozinha pra cima. Aponta pra sua amiga que é ciumenta. Aponta pra ela. Aponta pra ela. E ela dá o papo assim, ó. Ela dá o papo. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Alô, garçom, uma garrafa de uísque aqui pro meu parceiro Anderson Mendes. Encosta. Eita, velho. O que abre a primeira dama Bruna. O Machadinho, o Raul Digital também tá na parada. Super abraço aqui pro Sandro Projetos, do Pepe Açu, do Voyage Prime. Tá lado a lado com a gente, obrigado, maninho. Estilo magnata, tá menina braba, ela esculacha, na dança ela vem. Estilo magnata. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando em. Vai no aquecimento, bebê! Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando em. Então, mulher, vamos lá, agora vai, sabe? Tudo pai, tudo pai, tudo pai. Vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Tô pedindo. Toma, não adianta tu voltar, menina. E o bagulho vai doidar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. E aí, Marcelinho, fura olho. De malandra ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança. Léo Martins. De malandra. E o Lucas Martins. Os maninhos sempre comigo. E aí, meu brother, cadê o Jardim? Agora vai sentar, vai sentar. Varley Safadão, melhor goleiro em São Domingos. É muita mídia na tua cabeça. Vai sentar, vai sentar. Tô tapinha na potranca, bum bum bum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, bum bum bum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar. O Águia de Fogo Super Pop. Pra falar a verdade, como eu falei nas redes sociais, o cenário internacional em Castanhal. Estamos prontos, maninho. Pra segurar meu escurinho aí, Douglas. Vai começar, maninho! Bora, meu parceiro Davidson Mota! Bora endoidar, maninho! Bora endoidar! Desde ontem, bora endoidar! Bora endoidar! Escuro, Douglas, escuro, sabe que é escuro? O aniversário do Gaspar Tormento hoje. Ele falou, tu, eu quero é rock, é doido. Luzinho Portela, Pepa do Bonde, Felipe Souza, alunando com ele, você representando a equipe Cachorrada. É muita cachorrada, cachorrada. Olha o meu parceiro, Alô Play, o anão, o Thiago da Triton, meu irmão, pelo amor de Deus. Bora no play! Solta o play, brother! Prepare sua emoção. Daqui a pouco. Estamos prontos, Alisson! Estamos prontos, Juninho! Estamos prontos, Landinho! É pressão pra todo lado da cidade, modelo! Vamos, Jailton! Dá um chega! Com máxima urgência, com o cabeção! Aí na portaria, maninho! Live na parada, maninho! Luanzinho DNA! Vem na primeira dama, tá aí! Tá tudo lindo então, meu brother! Tamo junto! O Marinho Pressão, Automecânica Lima, fechado, conectados, é nós, meu brother. Bora, Lucas, bora pra cima, é nós, papai. Alô, Marcos Vinícius, o Motora. Já tá à disposição, viu, maninho? Agora! Ei, ei, ei, ei! Vai começar! Vai começar! O show do Pop Live em Caçanhão! Com seu bandeirão e daqui a pouquinho o lançamento da música deles, Alisson! Vai bunda pra baixo. É bunda pra baixo. Xande, que parada é essa? Vai bunda pra baixo. Ai! É bunda pra baixo. É pra todas as meninas. As quebrava de verdade, vai na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na fuleira de. Vai só de sacanagem, vem na fuleira de. Vai só de sacanagem, vem na fuleira. E se eu pedir, tu vai pra baixo. Se eu mandar, tu vai pra cima. Vai bunda pra baixo. Bunda pra cima. É bunda pra baixo. Bunda pra cima. É bunda pra baixo. Não, tu, assim, maninho. Pega a novinha e pá! Paraíso, paraíso, paraíso! Eu também te quero largar de besteira, nossa casa é sério. e me entrega logo o seu coração. Já não é medo de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também. E esse aqui, e esse aqui. Paga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra ir. Ei, Caçanhão!